Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tem tanta coisa errada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tanta história mal contada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Parece até piada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem muito pra fazer, se nós realmente somos 22 milhões de evangélicos no Brasil, esse é o momento, galera. Vamos levantar no banquinho aí. Aí tá bom, mas Jesus não ficou lá dando mole, não. Foi a luta, foi pra frente, foi pra cruz, pra amar os outros de verdade, com o coração inteiro. E aí, vai fazer o quê? Fazer o quê? A vida pode ser muito longa. A vida pode ser muito longa. A vida pode ser muito longa. A vida pode ser muito, muito longa. Hoje, pela primeira vez na vida, eu parei. E não só pensei, mas entendi que a vida aqui pode ser longa, apesar de ser curta. Quando paro pra meditar nesse pensamento lógico, mas mal compreendido, eu enxergo muitas coisas. Muitas coisas. Eu enxergo muitas coisas. Enxergo muitas coisas. Vem com muita doçura e clareza. Deus está no controle da minha vida, mesmo nas minhas horas de descontrole, de mágoa, dor e até desespero. Ele sempre esteve lá, aprovando ou desaprovando, cuidando ou simplesmente permitindo. Ou simplesmente permitindo. A segunda é poética, doce e amarga ao mesmo tempo, dura e bonita, com certeza desafiadora. A vida só é realmente longa pra quem passa por ela vivendo inteiramente, sem pular nenhuma de suas etapas. Só é longa pra quem vive com verdade e o máximo de sobriedade e consciência possível. O perdão sofrido, a gargalhada solta, a doçura do silêncio e os seus desafios, o sentir o vazio e a dor no momento duro e calado, os detalhes, o aprender de verdade, o olhar nos olhos com realidade e honra. E honra. A beleza de uma vida manchada, mas aberta. A bênção de uma vida reta, porém humilde. A capacidade de chorar, o perdão de Deus e o seu aconchego, sua recompensa, o voltar atrás e o servir. terceira coisa é que com certeza as coisas e as pessoas passam, mas o amor não. As sombras se vão e o sol do Senhor brilha. E apesar de às vezes ser ofuscado, nunca saiu de lá. Do mesmo modo que nunca saíram de lá o seu perdão disponível e o seu amor verdadeiro. Depois de pensar nisso, só me resta sorrir pra Deus e receber seu maravilhoso abraço. Agradecer, observar e me preparar, pois com certeza, com muita certeza, a vida será longa, como já tem sido, como eu sempre quis que fosse. A vida será longa, como já tem sido, como eu sempre quis que fosse. Como eu sempre quis que fosse.